Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azilla Cast. Eu sou o Joel Suki e não contavam com as minhas astúcias de novo. Caralho, perdi essa frase lá atrás, né? Manel, né, mano? O cara só tem uma frase. Aqui é o Jota e time is money. Puta merda, frase clássica. Aqui é o tio Zivas e eu não comeria Chapolin. Isso, pornozão. Cara, já é isso? Cara, já é começa na putaria. Avisa antes, mano, que o cara que é o PC de nome, de grão em grão, em mosca fechada é melhor do que dois pássaros no papo. Azizona filosófica. Falou, PC e PC é roots. Aí o retorno. Foi agora. Retornozão aí do PC, o mito, né? Aí. E eu sou o Neto Maru e Times Money também. Essa que frase usar, é né, foda, mano? O cara tem que usar, mano. Pode não. Faz criatividade, olha. Não, é porque as frases épicas o cara tem direito de repetir. É. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre... Não vamos falar sobre... Não vamos falar sobre a série do Chapolin Colorado, né? A gente vai fazer... Hoje nós vamos fazer um episódio diferente, né? Hoje nós vamos contar a origem do Chapolin Colorado. Olha aí, você já imaginou como era, aonde surgiu e quem deu os poderes pro Chapolin Colorado? A gente aí descobri aqui, né, mano? Ou não. Ou não, é. Chapolin ali não tem história, né, mano? O cara realmente... Se o cara assistir... Ele só nasceu, né, mano? É, mano. Se o cara assistir todos os episódios, o Chapolin realmente tem história, não, mano. Ele simplesmente tá lá, né? É onipresente. Tá lá. Eu acho que a gente tem que botar aqui uma coisa, que é tipo assim, todo o herói nasce de alguma... De qualquer modo, independente de como ele nasce. Na hora que ele nasce, também tem que nascer o vilão dele, tá entendendo? Porque quando ele nasce, o vilão também nasce. E tem que ter. E a história tem que ter um contexto, né, cara? Pois é. Tem. Mas eu... Ou não, né? Ou não. Ou até pelo Chapolin, é uma porra louca foda, cara. A história do Chapolin, ela começa nas mitologias antigas, mano. Ali, mano. Essa bicha veio das mitologias antigas, ona, porque é assim, mano. Bicha é do tempo do Confúcio, né? Confúcio. Eu acho que foi Zeus que deu os poderes pra ele. Pois é, mano, eu acho que devia ter sido assim. A reta do Thó é a origem. Não, é porque existe uma reunião de vários deuses, né, lá, e tá reunido lá, tipo um churrasco dos deuses. Aí tá lá o Zeus, o Thor, o Odin, todos esses... Essas outras criaturas, os deuses das outras mitologias, né? Criaturas, ó, o cara escreveu. Os deuses japoneses ali, os... Eita, deuses brasileiros, véio, existe isso aí, mano. Deus brasileiro. Jeová, né, tá lá também. Tem que ter, mano, bicho aí. É, esses bichos tão no churrascozão lá, Suzinha também, né? É, mano, falar em Jeová, eu li um cartaz dele interessante, ó, tinha assim, pegue um livro grátis, né? Aí tinha assim, escrito em português, pergunte se tem seu idioma. Ora, pô, se tá escrito em português... Como é que é o nome original do Chapolin? Que ele é mexicano, né, velho? Será que tem que ter um nome Roberto mexicano? Roberto Bolonhas. Roberto Bolonhas. Bolonhas. Não tem nome, é a grande possibilidade de ser Francisco, João ou Juan. É, mas não, mas nome... Tem que ser Miguel, né, não? Não, Miguel. É uma possibilidade com o Miguel. O Betão aí eu achei base. O Betão aí... Na verdade, o nome dele tem que ser composto, né? Marciano. É Fernando alguma coisa, né, cara? É, ele tem que botar a Thalia pra falar o nome dele. Marciano, eu gostei. Se fosse alguma coisa marciana, era Márcio. É o Guilherme meio marciano, né? Pronto, Guilherme. É o Miguel Marciano, né? Miguel Marciano aí, pronto. O Miguelzão. Então, Conrado, né? Conrado Marciano. Conrado, não, e Conrado. Eu voto pelo Conrado, cara. Então, Conrado é um nome escroto, viu, mano? O nosso amigo Conrado ali, bicho, era professor de história, né? Trabalhava num colégiozão fudido ali. Putaria pra dizer que da origem, desde os tempos mais primórdios, esse bicho já sofria, né? O cara é professor. O cara é a conversa do pau, né? Por isso que ele tinha essas frases clássicas, velho, de não se aproveitam da minha nobreza, não sei o que, né? Podia ser também um cientista tão fodão, quem acha que inventou as pílulas de nanicolina. Ah, mas ele ganhou depois, mano. Aí pensei puxar uma coisa foda. Ah, mas eu acho que não, mano. Chapatinha ali, bicho, é muito derrubado, velho. O doutor Chapatinha é foda, cara. Que pariu. É, ele era foda, cara. Bicho, é genial, mano. Chapatazão ali. Pois é, mano. E o Chapatinho. Suspeito, não era ninguém, não, mano. E o Chapatinho, todo mundo sabe que ele é velho pra caralho. O nego fala assim: ah, porra, você não feriu as mãos no tempo que você tava correndo e tropeçou e o mundo era quente, cara. Bicho, essa frase é boa. É isso, mano. Tem a idade de ser o Bunnies, é. Mas o Chapatinho ali pode ser de outra história dele, sei lá, mano. A gente pode fazer uma origem do Chapatinho também, né? Ficou puto, né, bicho? Tu gostava do Chapatinho mesmo, não, ó. Não, o Chapolin como professor de história, o bicho fica massa. Ele... Conhece tudo, né, mano, também. É, mano, o bicho conhece ali da história, tudo, da história, e passou por todas as histórias ali e tudo mais. É, não, mas professor de história tem que ser meio hippie, mano. O Chapolin ali... É, mano. Aí esse bicho, mano, é demitido ali do colégio, mano. O bicho fica putão ali, mano. Bando de fila da puta, mano. Eu vou é ganhar a vida ali sendo arqueólogo, né, mano. O cara sempre escolhe as profissões toda alternativa, né? O bicho sai de uma rima pior, né? Esse bicho resolve investigar uma caverna zona lá que tem perto da casa dele, né? Porque ele quer evitar a fadiga, né? Porque é cômodo, né? Ele quer evitar a fadiga. Pô, esse cara mora onde, mano? Que tá na caverna lá da casa dele. Caverna. Já tô botando também o Capitão Caverna. Isso, isso no México aí. É, velho. Onde é que o Chapolin mora, viu? Ou melhor, pra sacada do PC, ele encontra o Chapolin e fica com o Caverna. Eu acho que ele aproveita a origem do Chapolin pra esclarecer um bocado de coisa, né? Aí o nosso amigo... É que ele encontra um fóssil no gafanhoto, né, antigo. É, não, ele é justamente isso aí, mano. Ele vai querer achar ossos de dinossauros ali na caverna, né, mano? Ele vai pra caverna ali, não sei o que, vamos achar aqui. O nosso amigo Conrado, né, entra na caverna. Aí ele encontra uma passagem onde ele consegue sair nesse churrasco dos deuses, onde tá o Odin, o Zeus, todos os outros deuses ali. É, mano, se eu disser que nesse tempo foi tão grande que eu não me lembrava nem desse churrasco, mano. Pra mim já era tipo uma ideia descartada, não é não? Vocês se lembravam ainda dessa parada aí? Não, não, eu... Agora que você falou, lembrei. O cara foi demitido da escola. E aí já voltou pra época dos deuses, ó. A velha de um portal do tempo, né? Mas bem que, se bem que negócio de viajar no tempo, o Chapolin é tranquilo. O Chapolin é uma viagem do tempo foda, cara. É, mas até é doido. Você acha que o Chapolin, no episódio ele tá no dinossauro, no outro ele tá no presente, no outro ele tá na época do faroeste. Quando ele chega lá do churrasco dos deuses, né? O Zeus olha assim pra ele: vixe, mas que diabo é esse cara aí, velho? Aí o Zeus, na verdade, é o seu Madruga, né? Seu Madruga vestido de Zeus, né? Uma torre, né? O Odin é o Girafales, né? O Girafalesão, o Thor. Mas eu acho que não pode, mano. Porque assim, toda vida que nasce um herói, o vilão dele nasce junto. E o vilão tinha que nascer, tinha que ser o Racha Cuca, macho. E tinha que ser... Não, o Tripa Seca, tem que ser o Tripa Seca. É o Alma Negra, o Alma Negra ali. Vários vilões ali, né, macho? O vilão dele é um cara que nunca tem consciência, mas ele é sempre o mesmo... É como se fosse reencarnações, entendeu? Do mesmo vilão. Então, tipo assim, como se alguém... Faz sentido ser os deuses. Faz sentido. Pois é, justamente por isso, mano. Porque em todos os momentos que o Chapolin precisa ser punido... Os deuses vão encarnando nessas figuras. É, faz sentido. Putaria. Viu que tá. A loucura tá fazendo sentido, né, Dante? Putaria. Aí a putaria, o Zeus fica naquela: vixe, mas esse cara aí, não sei o que, é um humano que conseguiu entrar no nosso recinto, né, meu? Conrado ali fica sem entender: vixe, mas já bem isso. Aí não pode não, agora o cara tem que fazer alguma coisa com ele, né? Os deuses dizem assim, né, meu? Os caras tudo se entreolhando, aí o Chapolin já foi botando as mãos pra trás, né? Tentando sair, aí não, agora já que você viu a gente, você vai ter que agora ajudar toda a humanidade, né? No lugar da gente, né, meu? Porque os deuses ali, os bichos sempre querem... Bicho é tipo um surfista prateado mexicano, né? Um surfista prateado mexicano, ele usa aquele chapéu grandão, cara. E tem bigode. Eu acho ali que ele foi fugir, cara. Aí deve ter caído numa poça lá com água sagrada lá do Olimpo, mano. Aí adquiriu os poderes. É, pronto, Olimpo, é isso aí. Tá no Olimpo, não, mano. No Olimpo. Putaria, velho. Não, mas ele ganhou esses poderes realmente, mano, de ajudar a população do mundo inteiro, né? Aí os caras ficaram: vixe, mas agora o cara tem os poderes aqui de deuses, né, mano? Todo mundo que chamar esse bicho aí, ele vai ter que ajudar, né, a galera ali. E aí os caras... Mas é isso que eu acho, mas isso aí parece mais como tipo uma maldição, mano. É um super poder em si, não. É mesmo, mano. É uma maldição mesmo, o cara ali. Qualquer tem cara... Obrigação. Pois é, mano. O bicho tem uma obrigação de ajudar a galera, né, mano? Mesmo se ele não quiser, né, assim. Zeus, ele se levanta assim, né, um madrugazão ali. Ele diz: não, mas vamos discutir a roupa do cara. Aí o Conrado, ele pensa assim: vixe, mas esses caras têm que me dar poderes, mano. Não é ficar discutindo roupa, não. Aí na hora que ele vai dizer assim, né? Ah, mano, eu acho. Aí o Zeus diz: não, mas eu acho que a roupa dele deve ser azul. Aí ele como fica assim. Eu acho. Aí de novo, né, o Conrado diz: não, mas eu acho. Aí, não, mano. Aí chega o Hades, mano, lá de trás: não, a roupa dele tem que ser preta, mano. E vai ser o Hades, pera. O Hades pode ser o Madruga de novo, mano. Porque o Madruga ali tem cara de... O Madruga ali tem cara de Hades, mano. Tem todas as mulheres falam Dona seu... Florinda, né? Fala a Hera, é a Dona Florinda, a Suzumi é a Dona Florinda. O Hades eu volto pra ser o Gordinho. Vixe! Gordinho. Gordinho ali de Hades. É parecido, né? Porque o Gordinho, esse bicho é todo deprimido, mano. O Hadesão lá meio triste. Só o Odin chegando assim: não, mano, porra de roupa preta, bota a roupa branca dele aí, mano. E o que é que o Odin tá fazendo aí no meio, mano? Não, o Odin devia tá bêbado, cara. Ele tava deitado em algum lugar, cara. Era um churrasco. Ou ele tava comendo alguém ou ele tava bêbado pra caralho, mano, pra falar na hora dessa. Ele é a caipora, né? Tava lá no canto. Ah, ué, tem que ter a caipora também, mano. Aí, não, pô. Aí eu voto pro Boto então ter escolhido a roupa dele, porque vermelho é uma coisa escrota pra caralho, mano. Não, mas quem escolheu a roupa vermelha do Conrado ali foi a caipora, mano. A caipora ali chegou e. Ah, toda bêbazona, né? Bota aí a roupa vermelha nele aí, é. Aí todo mundo ficou olhando assim, aí. Ah, beleza, não sei o que, a vermelha é mais massa mesmo ali. Pode contrariar, né, os caras tudo assim. O Conrado, ele fica lá naquele negócio, não, mas os meus poderes, mas não sei o quê. Aí esses bichos tudo discutindo, e agora, o nome? Só os Zeus assim, bicho, mas esse bicho parece um gafanhoto, né, velho? Bicho com as pernas bem fininhas, né, cabeludo? Bota ali o nome dele de Chapolin, né, mano? E uma homenagem ao pessoal do México, não sei porquê, né? Os caras botaram... Não, mas aí tem uma explicação. Os deuses, todos... Pra se comunicar entre si, tem que falar uma língua única. Então todos eles falavam mexicano, cara. Por algum motivo. Era espanhol. Né? Por algum motivo os caras falavam mexicano. Né? Mexicano não, pô, espanhol. Os espanhol, deuses, todos, né, eram mexicanos que falavam espanhol, pô. Eu tava só vendo até onde os caras consideram mexicano como um idioma, só pra. Só esperando a vacilada. Mexicano não é um idioma, cara. E aí os caras chegam assim, mano, e dizem pra ele, agora vai ajudar a população, aí só o Chapolin. Não, mas peraí, tem que ter os pais, todo mundo joga o Chapolin pra terra, né, mano? Aí esse bicho fica assim. Mas aí, cara, ele tem que... Só com a roupa e o nome, é. Não, mas aí tem que dizer que a roupa dele é que nem a roupa da Guts, né, cara? Que dá super força, dá super velocidade, dá uma porrada de poder pra ele. Não, mas o Chapolin no começo ele não tinha nada, né, mas ele era mas só... Mas ele não tem... É que nem ser... O Kurono não sabe usar a roupa. Quando ele aprende, ele começa a ficar foda. Uma roupa do Chapolin, tem que ser no mínimo uma parada dessa aí, mano. Ele tem que olhar pra ele e ficar todo triste, que ele não ganhou porra nenhuma. Na verdade, mano, é porque ali era anos 70, né? Porque hoje em dia a bermuda daquele bicho bem curtinha, mano, o cara ia ficar envergonhado, né? Chapolin é imortal, mano. O bicho leva tiro, não morre, não sei o quê. É a roupa, eu tô te falando, cara. É a roupa do Guts, cara. Não pega bala, pega porra nenhuma, super força, velocidade. Por isso que a roupa tem um capuzinho, né, e tal. Se tu prestar atenção, cara, se ele usar só a marreta, ele não ia te aprender a água voadora. Não, mas esses golpes aí da mula voadora, mano, esse bicho aprendeu na época que ele foi ajudar o imperador feudal, mano. Do Japão, mano. Ele foi ajudar o cara ali, aí, né, mano, não sei o quê. Tem uns demônios querendo me atacar, esse bicho fica com o olhão assim. Chapolin fica com o olhão assim, aí, né, mano, não sei nem lutar, mano. Aquele episódio do Medidor de NFG, né? E é aí que ele aprende aqueles golpes dele, né, velho? Que ele fica tacando com a mão aberta, assim, aí... Quando ele sai do Covil dos Deuses, ele tem que ter objetivo, igual todo herói. Qual o objetivo do Chapolin, cara? Vai ser buscar a cura pra a maldição conquista. Dele? Não, mas ajudar a humanidade, mas... Não, mas falando assim, o objetivo dele próprio, por exemplo, assim... Ele quer se livrar da maldição, mano. Não, é isso que eu tô dizendo. Se livrar da maldição é o mais... Então, ele vai buscar a cura pra maldição dele durante toda a história, né? Realmente, eu acho que o objetivo dele seria esse daí, mano. Ele quer se livrar desse negócio da maldição do Chapolin, né, mano? Então, pronto. Foi o que eu perguntei. Vai ser se livrar da maldição? Vocês falaram outras coisas, pô. Ele tem que se livrar da maldição. Numa distribuição azileitor.com.br Chapolin. Versão brasileira Herbert Richards, Rio. A primeira grande aventura do Chapolin, mano, foi quando ele ganhou as anteninhas de vinil. Que é essa história aí que é a principal dele, né, velho? Porque se ele tem a roupa, a anteninha quase meio que faz parte da roupa dele. Senão ele teria se fudido muito sem as anteninhas pra detectar o perigo. Que nem o Homem-Aranha tem o sentido da aranha. Mas vale ressaltar que as anteninhas do Chapolin funcionam mais que o senso aranha do cara. Pior que é mesmo, viu, velho? O senso aranha do Homem-Aranha é um bosta mesmo. Porque cara. O... Sapo. É porque antes, e toda vez que o Peter Parker dizer, vixe, meu irmão, você só era ativar, tá levando uma chibatada. É, já tá chegando, né? O cara já tá dando uma voadora nele, o né? O burro já tá chegando, né, meu? Quando ele se sentiu. Aí, a do Chapolin pode prestar atenção, ele palma, palma, palma, tá tendo um sinal de perigo. É muito. Aí ainda passa um minuto. Ainda passa um minuto ele fala. Fala isso daí, né? É, realmente é melhor que vocês falem muito. Tem que ser algum deus que tenha a ver com previsão do futuro. Pode ser aquelas três velhas cadeiras. Tem que ser previsão do tempo. Vixe Maria, as três velhas. É, que as elas dividem o olho. As dama do tempo, é, sei lá. É. Não, dama do tempo não é o nome, não. Não, bem, é as parcas, mano. O Kratos tava matando todo mundo, mano. Return to Sparta and prepare for battle. Kratos passou uma faca geral, né, cara? Não, mas a sacanagem foi essa aí, né, meu? Porque elas são as irmãs do destino, né? Aí elas olharam assim no olho, mano, a própria morte delas, velho. O Kratos assim, que diabo é isso aí, velho? Os caras vão matar a gente, né? E só as três dizendo assim ao mesmo tempo, né? Oh, e agora quem poderá me defender? Só pra contar uma coisa, o Kratos realmente existe na mitologia. O nome dele é escrito com C. Então pode ter sido realmente o Kratos que vai matar ela, cara. Ei, bicho, mas eu tô imaginando aqui a batalha do Chapolin com o Kratos, ó. Era feia, viu? Chapolin ganhava. Chapolin ganhava, cara. Essa é a roupa do Guts, cara. Porque a história foi essa daí, mano. Quando o Chapolin chegou lá e, vixe, quem é você? Não sei o que não, eu sou o Chapolin Colorado, vim aqui pra defender vocês, não sei o que. Aí, não, que bom que você chegou, Chapolin. É porque tem o cara querendo nos matar, né? Só palma, o palma, não frio. É só o Chapolin com o olhão assim, mano. É que é esse cara, né, mano? Tal de Kratos aí, né? É só esse bicho pensando, mano, assim, mano, como é que ele vai prever de onde é que o Kratos vai chegar, qual é a hora que ele vai chegar, né, aí as partes... Como é que ele vai chegar, né, cara? É, porra, ele geralmente chega nos cantos montado e... Não, maior, o pior jeito possível, mano, voando de algum lugar. Aí as parcas, né, mano, criaram pra ele, deram os poderes das anteninhas de vinil pra ele, né, mano, que são muito mais poderosas que o sentido da aranha, né? Que a gente disse aí. O Kratos chegando ali com a cara do seu Madruga. Né? É, porque o Kratos tem que ser o seu Madruga. Vixe, meu irmão. Aí é irado, viu? Aí ia ser foda. Viu? Aí é o filmezão massa, viu? Ele pode ter feito alguma armadilha, cara. Porque o Chapolin nunca vence na Força Bruta. Ele sempre faz uma artimanha pra ganhar, cara. Eita, aí a foto do Kratos Madruga. Ah, mas ele tinha super força já na época. Não era tão. Não devia ser tão forte quanto o Kratos, mas. Isso era a última esperança, né? Kratos matando todo mundo aí, né? É porque. Tá na mão do Chapolin. Ei, tem a água voadora, né? Do que ele, até que ele aprendeu. É, pô, ele aprendeu o Japão feudal, ele usa aí. Ah, não, mas o Kratos. O Kratos foi derrotado pelo Chapolin, olha. A estratégia dele era o seguinte, mano. Ele previa de onde o Kratos chegava, aí ele ficava levando as parcas de um lugar pro outro pro Kratos não achar elas, né, velho? Aí chegou um momento que o Kratos ali pegou e ficou de frente pra esse bicho, né? É, agora não dá mais não, Chapolin, não sei o quê. Agora eu vou lhe pegar! É só o Chapolin fica balançando as mãos assim na frente dele. Né? Aí depois ele vai pra cima, depois começa a andar, ele fica de costas, depois fala um alto e fala otário. O Chapolin, ele chega assim, né? Ele vai lutar com o Kratos, aí o Kratos dá só uma mãozada nele. Tá! É, mas aí nessa parte que tá falando aí, ele aprendeu a nem enfrentar os inimigos de frente. Porque daí em diante, você vê que o Chapolin nunca enfrenta o inimigo de frente, porque ele sempre perde. Aí ele pensa assim, pô, eu consigo prever os movimentos dele, eu sei de onde ele vem, eu tenho super força. Mas ainda assim ele não consegue ganhar. Ele sabia, ele previa os movimentos do Kratos. Aí ele pegava aquelas colunas gregas de isopor, né? Ele tacava a porrada ali no Kratos. Aí o Kratos ia pra cima dele, ele previa de novo, aí pegava outra coluna e tacava nele. E assim ia, né? Aí é quando a coluna pegava nas costas do Kratos, aí partia igual um isopor, né? Vai ficar... Aí ele consegue derrubar o Kratos, né? O Kratos fica lá do chão. Aí ele, não, contava com a minha astúcia. Aí as fiadeiras ficam lá, né? Gritando pra ele, vermelhinho, cala-se, cala-se. Aí eu espero desviado. Ele ganhou a marreta biônica, né, velho? Que esse aí foi um itemzão foda, né, velho? Pensa num sério, cego no tiroteio, viu, mano? Aqui, mano. Que que você tá falando, velho? Quem mandou chegar depois, mano? Estaria. Essa história aí da marreta biônica, mano, foi naquele episódio que ele foi ajudar o Thor, né, velho? Porque sumiu a marreta do Thor, né, mano? O Thor, de repente, acordou num belo dia. Não, pera aí. Não pode sumir a marreta do Thor, pô. Ninguém mas... consegue levantar a porra da marreta do Thor, mano. De repente, sumiu, mano. A marreta do cara, mano. Mas aí é um episódio místico, né? O ladrão da marreta do Thor. Pronto. Aí... Mas né? O Thor chega assim, se levanta e, vixe, roubaram minha marreta, mano. Só o cara assim. Não, ele fala, ó, oh, e agora? Gente, chega o Chapolin. Não, mas depois que ele vê que sumiu a marreta, né, mano? É, pois é. E aí, Thor, o que é que aconteceu? Não, Chapolin, é que roubaram minha marreta birrônica. Ou marreta birrônica, a minha marreta. Meu martelo. Roubaram. Meu martelo biônico, né? Roubaram meu martelo, aí só o Chapolin assim, puxa, né? Sei o quê. E agora, mano, como é que a gente vai descobrir ali quem foi que roubou a marreta do Thor? Aí nesse episódio aí, o Thor é o professor Girafales. O Loki é o Kiko, mano. Kikozão ali. Fica massa de Lokizão ali. Estou se tremendo, né? Assim, aquelas paradas do Kiko. Mas será que o Loki é que podia ter pegado o martelo, né, velho? É o mistério do episódio, né? Ver se aí quem foi que roubou o martelo do Thor, né? Aí... Esse episódio é massa. Pensou, não, mas isso aí é um plot massa. Vocês não acharam, não? Quem roubou o martelo do Thor, mano? Os caras tudo se indagando, mano. Porém, só ele levanta o martelo, né? Mas nada, não. Sabe o que é que o cara pode fazer, mano? O cara usou aquele chapéuzinho ali do maguinho do Caverna do Dragão, mano. O cara botou dentro do chapéu. Já viajando na maionese, viu, doido? Não, mano. Vamos esculhambar, mas assim também é... Isso aí tá loucura total. Ô, legal, é o maguinho do Caverna do Dragão. Aí vai o Thor e o Chapolin, né, mano? E vão andar pelo Palácio de Odin pra saber quem é que... Mas se vai ter uma investigação, ele tem que achar que o Chapolin é capaz de descobrir e tem que chamar o Times Money lá, o... Vixe, aí é o bicho é o Master, hein? Porque toda vida que maior esse bicho da terra, já não consegue resolver quem vem é esse bicho pra competir com ele. O Chapolin, mano, entra no quarto do Thor, mano, e começa a procurar, né? E fica levantando ali o tapete, procurando nas gavetas. Aí só o Thor olhando assim pra câmera, mano, e dizendo assim, mano, mano, eu devia ter chamado o Batman mesmo. O Super-Homem. Não, mas no caso, quem chama é o Loki, né, velho? Pode ser que o Loki também precise de ajuda, porque todo mundo ia suspeitar do Loki e ia cair a culpa pra cima dele. Aí prendem o cara, né, ficam naquela parada ali. O Loki olha pra câmera assim, aí, não, o pessoal fica achando que eu sou ladrão, né? Aí fica aquela... O cara gritando, ladrão, ladrãozinho, fica assim... Todo mundo, né? O Odin, o Thor. É. Todo mundo chamando aí ele. Aí toca a musiquinha penal. Aí toca a música penal. Aí o Loki tá na prisão. Aí ele diz: ama, oh, e agora quem poderá me tirar daqui? Time is money. Aí aparece o Super Sam assim: eu. Time is money, né? O bicho gritando assim: é, não. Oh yeah. Aí, o poder do Super Saiyan inteligência, mano. Não se lembra não como foi que ele resolveu o problema da cadeira ali no Esse episódio da cadeira é massa, mano. Foi bem, mano. putaria, né? Aí o Loki, ele fica falando pro Super Sam, né? É, Super Sam, o pessoal acha que eu sou ladrão, não sei o quê. Não me diga, né? Aí ele diz, dama, eu preciso sair daqui pra me provar minha inocência, não sei o quê. Não, não, o mais legal tem que ser assim. Aí ele fala, ó, quem poderá nos defender? Aí ele fala assim... Time is money! Ele tem que falar essa merda. O Super Sam, ele percebe que ele tá dentro da prisão, né? Junto com o Loki, né? Aí o Super Sam, assim, fica dizendo, não, diabo é isso, mano, como é que a gente vai sair daqui? Aí só o Super Sam olha assim, esse bicho tá sentado na cadeirinha. Aí o Super Sam vai e tá com o empurrão dele. Jogada mestre, né? E quebra as grades, velho. E o Loki e o Super Sam saem, né, da prisão ali. Voltou pro Chapolin e pro Thor, né? Esses bichos estão tentando procurar onde é que tá o martelo lá do Thor. Aí eles descobrem que o Loki saiu da prisão, né? Mas esse bicho não entendeu, aí vão atrás do Loki, né? Bicho, o bicho foi ele mesmo, né? Que roubou ali. É, típico um episódio de Chapolin mesmo, a narração do Joel, mas não, e o martelo? Não, tava detrás do sofá, né? O tempo todo. Porque ninguém tinha conseguido levantar, né, velho? Pois é. Ficou naquela perseguição, né, o Loki e o Super Sam. Aí lá atrás o Chapolin e o Thor, né? Aí aquela perseguição. De repente aparece o Odin também correndo, né? Do nada. Nada a ver, né? O Thor finalmente, o Chapolin alcançam o Loki e o Super Sam. Seu lugar no... ao lado dos deuses, né? Eles alcançam o Loki e o Super Sam, né? Aí começa a briga dos dois, né, mano? O Loki contra o Thor e o Chapolin contra o Super Sam, olha aí. Embate épico, né? Épica aí, viu? Thor ali pega o Loki, né? Mete a pia no Loki. Aí o Chapolin fica naquela dificuldade, né, mano? Não sabe como... Sabe, né? Pois é, né, velho? E o Chapolin, ele diz, não, mano, tenho que ter uma arma pra poder combater aqui o Super Sam, né, velho? Aí só o... Mas peraí, quando foi que o Super Sam se tornou do mal, velho? Ah, velho, estão perseguindo, velho. Até então, pra mim, esse bicho era um herói, mano. O Super Sam, ele tava ajudando o Loki, mano. Todo mundo achava que o Loki não era... tinha roubado o martelo do Thor, né? É, mas até aí era especulação, né? Mas aí eles descobriram... Agora tem um modificando o cara, né, cara? Não, de grato. Mas eles descobriram que o Loki fugiu da prisão, mano, junto com o Super Sam, mano. O Thor assim, dizendo, ah, Chapolin, tá difícil aí, né, mano? Procura aí no baú do meu pai, alguma arma. Aí esse bicho abre o baú do Odin, né, e tá lá... Primeiro item que ele acha, a marreta biônica zona. Eita! Porra. Aí ele percebe que a bicha é de plástico, vou já ver isso. Não. Ela é a marreta biônica, que na verdade é o martelo do Thor. No final a faxineira tinha colocado no baú e não tinha contado a ninguém. Usaria. Quem criou a marreta biônica, eu acho que foi o Loki, mano. Pra fazer tipo... Não, tem que ter sido, porra. Foi os anões, cara. Não foi mesmo os anões que criaram a... Anões, mano. Porque, na verdade, foi o protótipo, né? A marreta biônica. É, não, é porque, assim, o martelo do Thor, quem criou, foi os anões. Sim. Foi o Chapolin, foi os anões, mano. Os anões lá daquele episódio lá, que foi o seu Madruga. A marreta biônica foi o molde, né, velho? Que eles usaram ali pra... O martelo do Thor, né? Foi Tchum Fly. Os mesmos... Ah, não, é os anões tem que ser esses aí, né? Os anões são os Tchuitchu Clays, né? Criaram a marreta do Thor, velho. Aí o Chapolin finalmente ganha a sua marreta biônica e consegue tacar aquelas porradas na cabeça do Super Sam, né? Batendo no cara ali. Bicho é meio Darth Vader também com a marreta. Aí só o Super Sam caindo no chão, aí ele, não, contavam com a minha astúcia. E ele acha, né? A marreta que tava dentro do baú. Aí como é que a marreta foi parar pra lá? Foi parar lá, velho. A faxineira, mano. A faxineira. Já não conseguiu fazer alguma coisa. Mas como é que ela conseguiu levantar, mano? Mas... Levantar. E a faxineira podia ser o seu Madruga disfarçado. Não é um vilão do Chapolin que se disfarça, não, mano. Vixe. Vixe, Mas não é o seu Madruga, não. É o seu Barriga, né? Esse bicho. Sim, depois é o Almôndega, né, mano? É o Almôndega. É o Almôndega. Aí só aquela música. No final, ele descobre que foi o Almôndega. Putaria, velho. O Chapolin, ele já teve a ajuda dos deuses, né, mas já teve as aventuras com as Parcas e o Thor, né? Nenhuma das duas ele conseguiu achar a cura, né? Ele ganhou, foi mais poder, né? É, mas ele não busca poder. Ele ganhou poder de tabela. É, ele, ele busca a cura. Aí ele tava tentando achar o remédio da cura da maldição dele, mas ele não conseguiu. Aí ele achou que, não, a minha cura vai estar, então, na ciência, né? Abandonou a religião dele, foi? Aí ele, vou procurar aqui o maior cientista do meu tempo, né, velho? Não, não, de todos os tempos, porque o Chapatinho é imortal. Todo mundo que fala que o Chapatinho é mais velho do que o mundo, cara. Piadeira é que ele é velho pra caralho, ninguém sabe o que, que ele carrega dentro daquela sacola dele lá. Aí o Chapolin, ele, não, mano, e foi o primeiro episódio que o Chapolin vai atrás de alguém ao invés de contrário, né, velho? É. Vixe, é mesmo, é sempre o pessoal que pede ajuda a ele, né? Ele chega lá, né, no escritório do Dr. Chapatinha e tem aquela recepcionista, né? Que no caso é a Dona Florinda. A Dona Flor, sempre a Dona Florinda. Aí ele chega lá, não, mano, vim ver aqui o Dr. Chapatinha, não sei o quê. Aí, não, o Chapatinho não tá em casa, não, não sei o quê. Aí esse bicho vai ter que encontrar o Doutor Chapatinho, né, velho? Marca a hora, nem pensar, né, voltar. É, velho. Mas o Chapolin não consegue marcar a hora pra nada, não. Porque se ele marcar e alguém chamar ele na mesma hora, fodeu. É, mano. E ele recebe chamar de todas as pessoas de qualquer lugar da história. Então, tipo assim, ele é chamado direto. É, mas deve ser um inferno, hein? A pessoa tá aqui, ela chama lá na... É, da pirataria, mano. É, o cara... Oh. Foda, né, velho? O cara, ele recebe chamado de todas as pessoas em todos os tempos possíveis da história. Então, tipo assim, ele é sobrecarregado, cara. Ele não tem como marcar tempo pra nada. Ele não tem tempo pra nada. Ele tem cada que... Cada vez mais eu acho a história muito parecida com a do Surfista Prateado, mano. Nesse episódio aí é essa parada, né, mano? Ele tem que encontrar o Dr. Chapatinho antes que alguém chame ele, né, mano? Pra alguma missão. Aí ele sai pelas ruas do México, né? Não sei por que ele... Porque os deuses são mexicanos, cara, esqueceu? Aí ele vai nos restaurantes no encontro do Dr. Chapatinha e vai em asilo. É claro, o cara vai procurar um médico no restaurante, velho. É foda, né? Raciocíniozão manuelal, velho. Mas aí que tá, por que o Chapatinha não estaria atendendo? Que era ele do tá Minha. Em perigo, né, mano? Vixe, era do Minha mesmo, mano. Vixe, do... é mesmo. E por que, porra? A recepcionista tava trabalhando, caralho. Esse bicho vai assim, mano, nas ruas, mas aí não encontra o Chapatinho em canto nenhum. Aí só esse bicho assim, não, mano, não sei o que, alguém vai me chamar. Aí só ele volta pra recepcionista e pergunta assim pra ela, Danche, eu não encontrei o Chapatinho, não sei o que, por que que ele não voltou? Aí a recepcionista, porque hoje é domingo, aí só... Ele encontrou o Chapatinho. Não, mas aí a recepcionista diz que o Chapatinho tá em casa, né, mas aí esse bicho vai lá, mano. Aí ele vai correndo, né, aquela música zona do Batman, né, esse bicho correndo contra o tempo ali, aí chega assim na casa do Dr. Chapatinho, aí Dr. Chapatinho batendo na porta do Chapatinho. Eu acho que ele poderia não encontrar o Chapatinho e nunca conseguir falar com o Chapatinho por causa do tempo. Aí ele teria que encontrar alguma coisa que pare o tempo. O Chapolin, ele diz, não, Dr. Chapatinho, preciso da sua ajuda. Aí ele sente que tá sendo chamado assim em algum canto. Aí, puta que pariu, acabou o tempo, né, mano? Foi chamado pra outra era, né, velho? Consegue falar. Ele realmente não consegue falar com o Dr. Chapatinho. Esse bicho, ele foi chamado por um cara que tava num naviozão negro, né, e tal. Na época dos piratas ali. O cara que chama ele, né, é um dos tripulantes ali do navio pirata, né, fantasma. Aí esse tripulante é aquele cara que é o seu barriga, né. Ele tem a tatuagem do navio na barriga. Não, passa louco. Aí... É, já foi isso, já. Aí, mano, ele chama o Chapolin justamente pra isso aí, mano. Porque eles estão presos, mano. Eles querem se livrar ali do Alma Negra, né, mano? Porque o Alma Negra ali, bicho, é fodão, né? O Alma Negra chega assim, não sei o que, agora vim aqui pra castigar vocês, né? O Chapolin tá lá também. Aí, não, mas o Chapolin veio nos ajudar. Vai lá, Chapolin, enfrenta aí o Alma Negra. O Chapolin olha assim, né? Já tinha derrotado o Kratos, né, mano? Chapolin. Aí, não, mas esse cara aí, magão aí, bicho, é moleza, né? Ele vai balançando os braços assim pra frente do... Aí o Chapolin leva uma chibatada, né? Uma mãozada que ele cai rodando no chão. Aquelas rodadas que o Chapolin... Aí ele levou daquele jeito, só levanta ele, o corpo dele vai pro lado, a perna pro outro. mas tem que ter aquela frase clássica dele. Ele aí, mas você me bateu aí sim, e na minha presença. E Ei, mano, mas o Chapolin tem essa tendinha de vinil, mano. Como é que... É mesmo, mas ele é mesmo. Não consegue acompanhar, o corpo dele é fraco comparado ao do cara. Então, mesmo ele sabendo onde o cara vai atacar, ele não consegue desviar. É verdade, que o corpo dele não acompanha. Que o Alma Negra, mano, ele é, além dele ser um cara forte, mano, ele é inteligente, mano. E ele é mais foda que o Kratos, mano. O Alma Negra ali. Que varia, Deus. Então eu também sou a favor da Alma Negra ser o motherfucker aí da história. Aí o Chapolin fica apanhando, né, mano, do Alma Negra, e fica aquele dramazão, o Chapolin ali caindo, né, mano, apanhando lá. Pô, ele perde e, tipo, meio que morre, e ele volta pro lugar onde os deuses criaram ele, pô. É. O Alma Negra... Porque como ele é imortal, ele não recebe a morte. Ele simplesmente meio que dá um respawn, sabe? O Alma Negra enfia a espada na barriga dele, né? É tipo o episódio que o Chaves foge da vila, né? Mano. Os caras tudo tristes. É, não, eu chorei naquele episódio, cara. Mas peraí, o Jota disse que a roupa dele não passava nada. É porque o Alma Negra, ele tinha igual a espada amaldiçoada pelos piratas, velho. A única que conseguiu... O poder dos piratas não pode ser desprezado. Aí não, era a única arma que podia derrotar o Chapolin, velho. Não, então pronto, a defesa de Chapolin é fraca contra trevas. Qualquer item de trevas, passa ela. Tá, ela faz a morte agora do Chapolin, água mole devagar em pedra dura, tem que se vá longe até que... O poder da roupa dele, mano, é dependendo da nobreza dele, mas esse bicho não tinha atingido a nobreza suprema, mano. Todo mundo ficava se aproveitando da nobreza dele. Porque até aí ele só buscou a cura dele, não buscou ajudar realmente exatamente, os outros. Exatamente. A roupa dele não tava tão forte. É, e por isso que ele não perdeu, sei, mano, essa luta aí do Alma Negra. Aí que o episódio do Alma Negra, mano, fica massa mesmo, porque a redenção do personagem. Aí. Até aí ele só pensou nele mesmo, agora ele vai começar a pensar nos outros. Morreu, né? Merda. Mas aí que tá, pra isso fazer algum sentido, alguém tem que morrer, que ele foi salvar alguém, e as pessoas que ele foi salvar tem que morrer, pra ele poder notar que por ele ter falhado, alguém se feriu ou morreu, entendeu? Não, mas o cara morre, mano. O Pança Louca não morre, ele não. Ele vai morrer, mano. Pois é. Ele não, tá pagando aqui, o Pança Louca, o bicho pagou o pato, mano. Pois é, porque o cara, como ele morreu, o cara que ia ser executado foi executado. Então, tipo assim, ele fica com o peso da morte do cara na consciência dele, como se fosse culpa dele. que não consegue salvar o cara. Ele fica com o peso da morte do Pança Louca, né, na cabeça ali. Aí a outra piada é Chapolin, né, o peso do Pança Louca, né, o cara assim. É mesmo. Ele morre, né, e cai no Hades, cai no portão de Hades ali, aí aparece o Gordinhos, assim, né, o bicho de Hades. Não, né? não, mas antes disso, esse bicho no portão, pra abrir, ele grita, né, Hades, já tirei a vela. Caramba. Essa está com fome. Uma putaria grande. Quando ele vai passando pelos montes ali do Hades, ele escuta uma velha gritando, né, mano? A velha passando por ele assim, gritando, Satanás! Que Satanás! Mas aí, o que, que o Hades vai... Não, vai... o Hades se encontra com ele, mas diz pra ele assim, mano, não, mas você perdeu pro Alma Negra. Não, primeiro ele tem que descobrir que ele não pode morrer, que até ele não sabia que ele era imortal. É, pois é. Não, ele tenta abrir os portões de Hades, dizendo que tirou a vela. Mas aí o Hades aparece, né, mano? O portão é, não, você não pode entrar nesse reino, né? Não sei o quê. Não, mas aí se ele ficar sabendo, mano, que ele não pode morrer, mas ele não vai fazer sentido, mano. Nos episódios ele tem medo. Mas ele tem medo de ir pro respawn, né? Porque ele não morre. Ele não morre, mas ele vai pro respawn, né? Porque... E o cara se fode lá. O Hades não tem um poder de dar a vida à pessoa, não, dela voltar? Tem também, mano. Não, mas aí que tá. Eu tô dizendo assim, não. O medo dele no episódio. Ele pode ter morrido e o Hades mudou ele de volta, mano. Não, mas falando assim, que a nobreza dele pode ser resgatada assim. No episódio, ele não tem medo, não é dele morrer. É porque quando ele morre, ele passa um tempo meio que desligado, entendeu? Pra se recuperar. Nesse meu tempo acontece coisa ruim com a pessoa. É verdade, isso aí, é verdade. Entendeu? O medo dele não é dele morrer, é dele falhar e a pessoa morrer por causa dele. E aí o Hades explica isso daí pra ele, né, mano? Ah, você, quando você morre, você vem pra cá e leva um tempo pra lhe trazer de volta, né? Aí as pessoas ficam sem ajuda, né, na terra e tal. É por isso que sempre tem, nas histórias, mano, sempre quando o Chapolin ele desaparece, mano, ele morre, aí tem alguma guerra, a Primeira Guerra Mundial, a segunda. Sempre acontece alguma merda, mano, assim na Terra. Merda zona gigante. Tá diretamente ligado com o bem da humanidade, né? Porque, tipo assim, em teoria, na história, se seguir essa história aí, os deuses abandonaram a humanidade e deixaram a carga do Chapolin. Então, se... Quando ele morre, fica sem Deus na Terra. Isso é, mano. Aí, mas é uma explicação foda, mano. Isso é daí, mano. Aí o Hades diz pra ele, né, mano? É a partir desse momento que ele fica com medo mesmo de morrer e tal, né? A dica dele é que ele simplesmente fala que ele não pode morrer e que por culpa dele o cara morreu. Aí ele vai se tornar nobre por conta própria. Aí o Hades manda o Chapolin de volta, né, mano? Depois de algum tempo fora, né, mano? Depois de Pança Louca morrer, né, mano? O cara ali... Ah, diga-se tempo é alguns anos, né? Ele passa anos pra se recuperar. É, mano, porque ele tem que sair do Hades a pé, né, mano? Porque o cara não tem transporte nenhum, né, mano? Mas aí depois ele volta no tempo, mano, corrigir as coisas, mano. Mas ele não pode corrigir as coisas, não. Sabe por quê? Porque, tipo assim, ele não pode alterar o tempo. O que ele pode fazer é não deixar o tempo seguir o curso a primeira vez. É. Aí o Chapolin, ele consegue sair do Hades, do reino do Hades, ele vai pra um... Acho que ele tem que ir pra Cabo. Em algum momento. Não, mas ele pode sair do Hades, né? Ele sai pelo um alçapãozinho e sai na praia de Acapulco, né, mano? É, meu irmão, vocês se ligam que Acapulco é a terceira cidade mais perigosa do mundo, né? Maria, é mesmo. Depois de Fortaleza. É, Ai não, Fortaleza é a sétima. Quero mais ir pra lá, não, né? É. Mas lá é um ponto turístico foda. Mesmo sendo perigoso pra caralho, é um ponto turístico foda, é igual a Fortaleza. Mas aí tem esse episódio do Homem Nuclear, mano, que o Homem Nuclear fica tentando ameaçar explodir todo mundo, né? Não sei o quê. Poderia ser que ele saísse em Acapulco e ao invés de alguém chamar ele, ele visse o Homem Atômico lá, o Homem Nuclear, e ele mesmo fosse tentar defender Acapulco sem ser chamado, entendeu? É mesmo. Que aí ele estaria fazendo uma bondade por conta própria. Ele sai em Acapulco, mas fica a dona Clotilde lá, mas indo atrás do homem nuclear. Não, ele é um louco perigoso, não sei o quê. Você tem que parar ele. Aí só o Chapolin assim, não, eu vou defender Acapulco. Esse bicho toma Acapulco como pátria própria. Pode ser, mano. Detalhe que a saída do White tem que ser no México, né, mano? Porque todo mundo é mexicano. Não, mas ele não fala que vai defender a faca, porque ele fala que vai defender as pessoas. É, vou defender as pessoas. Vou defender as pessoas. Eu não vou deixar mais acontecer aquilo. Vou defender as pessoas com minha nobreza, né, meus bichos assim. Aí ele sai correndo atrás do homem nuclear, né, e mais uma vez fica aquela sininha. Não, mas o homem nuclear, mas ele realmente ele tinha um braço biônico, né, que ele dizia ali que tinha um braço biônico. Meu braço direito é biônico, né, e tal. Aí esse bicho... Ele dizia, né? Aí ele dá uns murros no Chapolin, mano. O Chapolin fica caindo, assim. Tá aí, é uma briga do nível que o Chapolin tá agora. Que o Chapolin tem a marreta, tem as anteninhas. Dá pra ele brigar de igual pra igual com o homem. Demolidor, né? Homem nuclear. Homem atômico. Aí ele fica dando uns murrosão no Chapolin. O Chapolin cai, aí esse bicho dá aquele murro do Chaves rodando. Técnica de luta violenta, né? Morro giratório, né? Aí o Chapolin pega a marreta biônica e enfrenta esse bicho. Aí o homem nuclear fica defendendo a marreta biônica só com o braço, né? Meu braço direito. Eita, zona épica, né, mano, do cara ali. Bicho é tipo Manel, né? Bicho só é desenvolvido num lado. Só do lado direito, né, velho? É. Bicho assim, ah, mano. Como é o meu apelido do Manel, né? Homem nuclear. Nesse episódio aí, nessa parte aí do filme, mano, podia ser tipo um feature especial, mano. Aí o homem nuclear especialmente interpretado pelo Manel nessa parte aí. Aí o Chapolin consegue dar uma marretada na cabeça do homem nuclear, né? O bicho ali fica todo tontuzão, fica mais doido, né? Tipo o chefão final da Capcom, né? O bicho fica doidão ali. Fica mais doidão. Começa a apelar, meu, cara. E aí o Chapolin, ele finalmente consegue derrotar o homem nuclear, né, meu? Usando o golpe master da marreta biônica, né? Que é a paulada na cabeça, né, meu? Que ele dá. Aquela paulada na... Paulada. A paulada na cabeça e a paulada na barriga. Paulada na cabeça, paulada na barriga. Fica dando no cara, né? Chá infinita do Chapolin, né? Aí ele consegue derrotar o homem biônico, né? E fica aquela música zona. Pessoal de Acapulco aplaudindo, né? Depois de tentar assaltar a carteira dele. É legal, o nego mora em Fortaleza e fala de Acapulco, filha da puta. É, mano, o espírito brasileiro é esse, mano. Tipo, Fortaleza é a quarta capital mais violenta do mundo e Acapulco é a terceira, o cara. Chupa, Acapulco. Verdade, ó. O Chapolin ali sai vitorioso e recupera grande parte da nobreza dele, né? O cara consegue ali. Pela primeira vez ele defendeu as pessoas com vontade própria e com vontade própria. Chapolin, ele tá lá, né, vitorioso ali. Aí, de repente, entre a multidão, mano, ele só escuta só um barulhozinho, mano. Tã. É, isso ia ser foda. Aí ele fica olhando, assim, ao redor das pessoas, assim, o pessoal todo mundo parado. Aí ele vem olhando, assim, lá do fundo, o Dr. Chapatin chegando, né, mano? Aí, vixe, velho. Uma música zona doideira, né? Não, ele fala quem é você. Aí ele fala, eu sou o Dr. Chapatinha. Ele, ah, você é o Dr. Chapatinha? Ele não sabe quem é o Dr. Chapatinha. Ele nunca viu ele. É verdade. Ele não encontrou com ele. Aí o Dr. Chapatinha, ele explica, né, mano? O Nama, o Alma Negra, ele era um guerreiro nobre, assim como você, né, e tal. Que escolhido pelos deuses pra poder defender a humanidade, sendo que ele acabou se corrompendo, né? Ele teve uma busca pessoal dele, que ele queria se livrar da própria maldição, mas que a nobreza dele foi tão fraca que ele acabou se corrompendo, né? Mas se tornou o Alma Negra, né, meu cara? É, era o que o Chapolin tava virando, pois tipo é. Assim, ele tava buscando um objetivo pessoal mais do que salvar os outros. Entrega a corneta paralisadora pra ele, né? É, porque até aí ele não tinha entregado, porque se entregasse antes de ele ser nobre, ele pararia o tempo e não quereria mais ter esse destino, entendeu? Exatamente. Ele ia parar o tempo pra sempre e ia viver a vida dele. Eu não sei porque eu achei que tu ia dizer que ele pararia o tempo e não trabalharia mais. É, sim, é isso que eu ia falar. Exatamente isso que eu ia falar. Ele simplesmente não ia querer mais fazer isso, porque ele fazia por obrigação. Agora ele faz por isso. Isso aí é um sonho mesmo, eu quero parar o tempo e ficar dormindo até meio-dia, né? Mas é por isso que, tipo assim, ele receberia isso como recompensa, porque agora ele não faz mais por obrigação, ele faz porque quer ajudar as pessoas. Chapolin tinha morrido, passado um tempo fora, né? Aí nesse período que o Chapolin passou fora, o único cara que ajudou a humanidade foi o Super Sam. Aí ele e o Batman, né? Aí o Super Sam, o Super Sam já não tava aguentando mais, hoje. Essa putaria toda do pessoal chamando ele. Aí o próprio Super Sam, ele disse assim, ó, e agora quem poderá me defender? Aí aparece o Chapolin lá, Aí o Chapolin fica parecer fodão, né? É, vai aparecer tal qual um raio caindo do céu. Aí aparece o Super Sam assim, finalmente você chegou, Chapolin. Em inglês, né? Ele dizendo assim. Ele chega com o Batman, no Batmóvel. É, mano, eu não aguento mais. Você tem que parar o Alma Negra, ele tá tentando dominar a Terra, né, mano? Eles partem o Chapolin e o Super Sam pra enfrentar o Alma Negra, mano. E o Batman agora? Que porra do Batman, mano? O Batman morreu, mano. Aí que tá, aí eles começam a enfrentar vários vilões e chegam no Alma Negra. Aí fica só aquelas cenas congeladas, mano. Fica só aquelas cenas congeladas, assim, aí a música subindo, aí aparecendo cena de luta deles, assim, mano. Mas aí, finalmente, eles chegam pra invadir o navio do Alma Negra, né, o Super Sam e o Chapolin, né, mas ficam medo lá. Navio de titânio, né, já. É, bichozão doideirazão ali. Mas... é tipo aquele do Resident Evil, aquele filme do Resident Evil lá. O barco bem pequenininho, é quando entra, tem um laboratório. Aí eu... Isso aí é piada de Chapolin, mano. Aquela coisa fuleirada por fora, tinha que lá, uma coisa gigante. O Chapolin e o Super Saiyan descobrem que o Alma Negra prendeu o pessoal da Liga da Justiça, né, mano? O Alma Negra prendeu o pessoal da Liga ali no barco dele, aí o Chapolin e o Super Saiyan vão lá ajudar, né, mano? Aí tem que botar, mas, ei, mano, seria interessante também eles botarem aí um gordinho parecido com o... Como é, mano? Pança louca, velho. O Pança Louca, mano. Aí aparece. Aí volta lá um gordinho lá parecido com o Pança Louca, mano. Pra dar um flashback assim no Chapolin. O Chapolin se lembra, né, mano? Da morte do Pança Louca. Aí o Super Sam e o Chapolin chegam no. Com o Vez no navio, né? Aí tá lá o Alma Negrazão, né? Aí o Alma Negra diz assim, mano. Finalmente vocês dois vieram pra me pegar, né? Não sei o que e tal. Vixe, me pegar é uma. Eu quis dizer, mano, me pegar mal o pessoal. Não sei o quê. Aí eu... Ainda bem que alguém falou aí. A Alma Negra explica que, na verdade, a única barreira que ele encontra pra não dominar o mundo é o Chapolin e o Super Saiyan, né, mano? Aí o Alma Negra puxa a espada dele das trevas lá, aí diz: agora eu vou derrotar vocês dois agora. Aí começa a luta, zona do Chapolin contra o Saiyan. Não, o Saiyan e o Chapolin contra o Alma Negra. Fica os dois brigando, né, mano? O Chapolin puxa a marreta biônica ali e tal. E os raios caem. Se o converso não fosse de titã, hein? O Chapolin fica tentando dar umas marretadas nele, aí ele dá uns chutezão no Chapolin, o Super Saiyan fica tentando tacar o saco, né, na cabeça. Na cabeça do Alma Negra. Mas ele tem que lutar que nem... O Alma Negra, ele puxa a espada, né? Ele diz assim, ele fica só lutando com a espada, né? E ele diz: eu quero sentir a espada entrando nas suas entranhas, né? Aí eles ficam lá brigando, aí o Super Saiyan taca ali o saco na cabeça do Alma Negra. Aí o Alma Negra fica puta e miserável. Aí puxa a pistola e bó do Super Saiyan. Aí o Chapolin: não! O Super Saiyan cai no chão. Mas assim, esse bicho aí teve que morrer, PC. Por uma boa causa, é igual o Kuririn, né? Chapolin: não, agora você vai se ver comigo. Tem a luta épica, né, mano? Os dois no, em cima do mastro brigando. Estilo Piratas do Caribe, né? Os dois brigando aí, assim, velho. O cara, Chapolin ali. Aquela velha chuva caindo, é, né? Imaginando o Obi-Wan contra o Anakin, né? Com esses bichos saem brigando e quebrando tudo. É, velho. O Chapolin, mano, ele começa a apanhar do Alma Negra, mano. O Chapolin puxa a corneta do bolso, né? Aí começa a paralisar o tempo e começa a bater ali no Alma Negra. Aí ele tenta parar de novo o tempo, né? E na hora que ele para o tempo, o Alma Negra começa a se mexer de novo ali. Aí ele diz: ah, mano, você acha que essa corneta paralisadora vai me parar? Porque ele é igual ao Chapolin, igualzinho. Tipo assim, ele é uma versão que se corrompeu. Então, tipo, do jeito que o Chapolin tem as armas mágicas, ele também tem que ter. Ele não pode ter poder se o Chapolin não tem. Ele poderia ser que a arma... por exemplo, a armadura do Chapolin... Por exemplo, assim, se lembra quando o Dr. Chapatin parou o tempo? Porque o Chapolin não ficou parado? Por causa da armadura dele. Então a armadura, do jeito que o Chapolin tem uma armadura, ele também tem, entendeu? Poderia ser o chapéu, mano, do cara. É, pô, é a armadura dele, é o pé, o gorro, que nem o Chapolin tem um gorro, ele tem um chapéu. Esse é a espada, mas a espada dele é foda, é mais foda de tudinho, tu tá lá, porra da espada. Ele joga a marreta de lado, assim, o Chapolin, aí o Alma Negra dá aquela risada balançando os ombros, assim, mano. Risada balançando. Essa daí é a classe. Finalmente você desistiu, né, e vai aceitar a sua morte, né, ele diz assim pro Chapolin. Aí o Chapolin vai na voadora zona pra ele, dá ergo voadora. Aí o Alma Negra enfia a espada dele no ombro do Chapolin. Ele sente aquela dor, mas ele mesmo assim, ele continua dando a ergo voadora em cima do Alma Negra. Aí na hora que ele dá o chute, corpo do Alma Negra... Não, pô, o mal se fragmenta de novo. Era, o mal tava concentrado e se fragmenta. Ele explode, brô, aí sai aquelas almazinhas pretas, né, assim, espalhadas, assim. Sai a bruxa do 71, né, assim. Satanás! Tirar a palavra da minha boca e dizer Satanás também. Aí o pessoal da Liga, o pessoal da Liga da Justiça fica tudo lá embaixo. Agradece a ele. Todo cara. Mundo. Assim. Os caras aceitam, né? Ele agora como. Aí sobe. Esse bicho tá tudo quebrado, assim, aí ele chega, assim, pro Super Saiyan ali, que tá caído, aí, né, mano? Ele foi um nobre guerreiro, não sei o quê, lutou ao meu lado pra defender a humanidade. Aí aparece só o Super Saiyan, assim, se levantando, aí, tu é doido, né, mano? Oi. Eu tava só caído no chão pra poder tu derrotar o Alma Negra, mas... ou então sigam-me os bons, mano. Né? Ixi, mano, aí, mano. Só um ele chega e olha assim pra Liga da Justiça e pro Super Saiyan e diz: sigam-me os bons. No converso do navio lá, ó. Fica com a mão na cintura, né? Assim. Até nisso o cara tinha acertado, né? O cara fazia o primeiro um epic e o segundo de gostar também. É isso aí, Azilados. Deixe seu comentário aí no post, curta e compartilhe o AzilaCast no facebook.com/azileitor. Divulgue para todos os seus amigos e... Hasta la vista, baby.